E a competência dos profissionais faz toda a diferença. Mantenha-se com boa saúde. Afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela inspirar cuidados, consulte o médico. Depois, leve sua receita até a farmácia Padre Cícero. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Farmácia Padre Cícero faz entrega e serviços em domicílio, bem como verificação da pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injeção e dispõe também de cartões TIM, Claro e Oi. Faz descontos especiais nas compras à vista. E agora na farmácia Padre Cícero você encontra o Forte Viron, que é um revigorante e ativador sexual, além de outros produtos do gênero. Farmácia Padre Cícero, Avenida 7 de Setembro, 305, em Campos Sales. Teleentrega 3533-1268, 3533-1307, 9998-3337 ou 9248-7191. Farmácia Padre Cícero, Organização Zé Lima e Rosinha Fortaleza. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Conteúdo e diversão em primeiro lugar. Rádio Cidade. Estamos lado a lado nesta cama, só que hoje eu não vou querer dormir. Dessa vez não deu dor de cabeça, desliguei o celular.